E aí, pessoas, aqui é o Jorge Augusto e não basta estar no mundo de videogame, tem que ter pervice. E aí, galera, aqui quem fala é o Zé e essa semana é minha vez de ficar com gripe. Né? Fala, galerinha, aqui é o Marcos e vamos com tudo aí, hein? Mais simples do que isso, impossível. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Fala, galera, aqui é o Álvaro e depois de umas férias merecidas eu voltei. Que mané férias, qual é? Boa noite, otakus, otomes e similares. Começamos mais um Anime Sphere, episódio 9. O que vamos falar hoje, Álvaro? Vai, trabalha um pouquinho já? Já vamos começar, então. A gente vai falar um pouquinho desses, de alguns animes que estão, que prometem agora, nessa próxima temporada. Vamos ver o que que vira, né? Se alguns vão virar aí, se não... O que a gente vai achar de alguns? Vamos dar uma olhadinha e fazer uma... Como é que chama? Sumiu a palavra. Review? Vamos destrinchar, né? Vamos destrinchar eles aí. Uma rápida introdução, hein? É, por aí. E hoje nós temos um convidado especial. Não é mesmo, Marcos? Isso, esse aí sou eu? Aquele que vos fala? O Marcos que tem a página lá no Facebook, Anime C, que ele publica direto... animes que estão sendo lançados, que coisa que vem pra frente. Positivo, Zé. Nada mais o New útil ou agradável e convidar ele pra participar aqui com a gente hoje. Então, também, vamos isso, também na minha terra é chamada de exploração. Mas aí o que eu ia falar em seguida compensa o fato de você estar nos ajudando. Faça seu jabá aí, mano. Opa, é isso aí, galerinha. Eu normalmente, sempre um mês antes de todas as temporadas serem lançadas, estou lá na Anime C, estou postando todos os animes que vão provavelmente ser os mais comentados. E, obviamente, como meu caro amigo Zé, Jorge e Álvaro chamaram, eu estou aqui. Vamos que vamos. Opa, é isso aí. O endereço do Anime Seek vai estar aí no post para vocês verem, tanto o Facebook quanto o site dele, e aí vocês vão poder dar uma conferida aí no conteúdo do nosso amigo aí. Bom, aí dessa vez, ao contrário do cast passado que eu tomei a frente de assalto, Zé, faça as honras. Bom, pessoal, como eu manjo mais de anime que o Jorge, Eu escolhi só coisa melhor que ele dessa vez. Como vocês puderam ver que eu tenho mais bom gosto. Esse Zé tá tentado hoje, hein? Vamos lá. Eu tô morrendo, velho. Morre não, grava primeiro e depois morre. Nossa, obrigado. Hoje a gente vai fazer da seguinte forma, cada um vai falar de dois animes. E vamos ver a opinião de cada um sobre, né? Do que vai ser lançado. O primeiro que eu vou falar hoje é um anime que tá, acho que no terceiro episódio, chama Gangsta. Ele começou a sair o anime, deixa eu ver aqui a data aqui certinho, em 1º de julho. E conta a história de dois... como seria a classificação deles? Dois mafiosos que seriam aquela primeira classificação de mafioso. O pessoal chama de capo, né, geralmente. Tem o Oryk Arcangelo, que é um rapaz que sempre anda com um dos olhos tampados com um tapa-olho. E o Nicola Brown, que é um espadachim surdo-mudo. Espadachim e... surdo-mudo? É, bizarro, cara. É muito bizarro. E tipo assim, o pessoal às vezes tá falando com ele, ele tá só concordando com a cabeça. Uhum. Ele até fala, mas ele, tipo... Ele fala bem enrolado. É, ele fala igual o Don Corleone, sabe? Ah. Ele fala meio assim, você vem na minha casa, come da minha comida, come da minha filha, e... É, eu assisti o primeiro episódio só, por enquanto, e ele meio que mostra eles resgatando uma menina que era garota de programa, da mão de um pessoal que tava devendo dinheiro pra máfia, parece. É, não, pelo que eu vi até agora, não tem nada relacionado a poder mágico, a magia, nem nada do tipo. Só que o Nicholas, ele usa droga pra aumentar os sentidos dele. Mesmo ele sendo surdo, ele consegue enxergar mais de longe, ele se movimenta mais rápido, coisas do tipo. Ô Zé, é tipo, é Yakuza alguma coisa ou é só... Fala que é só máfia mesmo? Então, não falou nada ainda, não deu nome, mas é meio que misturado Yakuza com máfia mesmo, com aquele máfia italiana, né? Sabe o que me fez lembrar esse Gangsta quando eu vi, quando chegou na pauta pra gente? Katekyo Hitman Reborn. Nunca assisti. Que também tem essa temática de máfia e que muita gente gosta. O Marcos já deve ter ouvido falar. Eu não acompanhei, mas eu já vi. Muitos colegas meus falavam também. Só que tem um diferencialzinho. Esse gangsta aí, eles são os dois, né? Tanto o samuraizinho japonês lá, o louco, e o loirão, eles meio que são mercenários, né? Eles não propriamente fazem parte da máfia. Eles acabam com alguns miliantes que estão causando problema. Eles trabalham tanto pra polícia quanto pra máfia, né? Ah, sim. Exato. O negócio deles é ganhar dinheiro. Ah, normal, né? E diz que no... Eu tô vendo aqui numa sinopse aqui que eu achei na net, que o Nicholas, que é o samurai lá, isso, japonês, ele matou a família inteira do Oryk Arcangelo, quando ele era 20 anos atrás, eles falam aqui. Isso. Ele tava trabalhando como segurança do Oryk. Bastante interessante. Ele vai... Pelo que eu entendi, esse gangsta vai pular mais pro lado do seinen, não? Isso. Vou deixar anotado pra assistir, porque foi um dos que me interessou também. Cara, ele é interessante. Eu curti pra caramba. É, pra quem gosta de um anime mais adulto, assim, com a temática mais adulta, sem essas firulices aí de criançada aí, Naruto aí da vida... É. Editável ao fim! Lindo! Essas coisas de chapéu de palha aí. Crimas! Olha o dedo na ferida. Deixa ele! Mas realmente é um anime bem interessante mesmo. Beleza, eu também achei bastante interessante o ponto de vista, até porque você vai mostrar. Pelo que eu vi pela sinopse, pelo trailer, ele vai mostrar um pouco o lado mais adulto de uma máfia, né? Porque máfia não é só flores, como mostrou em Reborn. Máfia não é nada flores, velho. Nada flores. É que você não viu o Reborn. O Reborn você tem as lutas, tudo direitinho, mas eles fizeram parecer a máfia um negócio tipo shonen. Então... Ah, não tem tipo, como, velho. Então a gente vai ter um negócio bem máfia mesmo, aquele negócio bem dark, bem, como posso dizer, as verdadeiras cores da máfia, pelo menos eu acho. Cara, máfia é o seguinte, é gente ganhando dinheiro em cima de prostituição, droga e assassinato. Não tem como ser bonitinho. É, outro que também já me fez lembrar foi o Wallman, que aí ele puxa bastante pra Yakuza, não é um negócio bonitinho, é mais pra seinen também, mas é legal pra caramba. Então tá certo, gente. Esse aí tá mais que indicado aí, assistam essa porcaria aí. Porca... Não, o cara faz um negócio puta... entusiasmado. Assiste essa porcaria aí, mano. Mano, decide, velho. Assiste essa caralho aí, caralho. tô pique mafioso. Ah, tá, você tá pique... Xinguei e tô nem aí, né? Total. Agora é a minha vez, pessoal. Se ele veio com gangsta, vamos apelar um bocado. Dragon Ball Super. Boiada. É, eu sou pouco beat do Toriyama, né? Mas beleza, vamos lá. Mano, quem que vê anime que não é beat do Toriyama? Tem... Ah, eu conheço alguns que não são, viu? Conheço alguns que não são. Poser. Eles são beat do autor lá de Death Note. Ah, Nagamon, tem que ser... A gente é geração antiga. Tem... Ah, a pessoa de geração antiga realmente é beat do Toriyama, mas vamos lá. Dragon Ball Super, continuação direta do Dragon Ball Z, lá da saga do Buu, ou seja... Graças a Deus, apagaram o GT. Transformaram o GT em material não canônico. Filler. Eu não, não digo filler, eu digo que é uma saga, mas não é um material canônico. Eu vezes filler! Que filler night! Bom, eu acho que isso foi uma grande conspiração, cara. Eu acho que foi o Tomino, entendeu? O autor do Gundam, que não gosta muito de concorrência, e fez o GT. Eu não sei, né? Eu não acompanho essas coisas. Bom, enfim, o episódio. O episódio do Dragon Ball Super saiu no final do mês passado. No finalzinho de junho. Já disponível pra download, legendado, por um site que eu tô acompanhando aí, no dia 5 do 7. E eles estão dispostos a cobrir algumas falhas que o anime. Que o Dragon Ball Z tinha, por exemplo. Você pode ver que o Goku sempre salvava a Terra e não tinha recompensa nenhuma. O que que acontece no primeiro episódio? O Satan dá uma maleta com 100 milhões de Zeni pra ele. Não, quanto que era que o Pilaf pediu lá pro Shenlong em dinheiro? Era 10 milhões de Zeni? Sim, 10 milhões de Zeni. Ah, ganhou uma grana então aí, ó. Isso no Fukatsu no Fukatsu no F. Eles... E tem alguma continuação relacionada ao Fukatsu no F? Vai. Por enquanto ainda não falou nada. Exatamente, mas... por enquanto não teve nada. Eles, basicamente, eles vão continuar diretamente no final do Z, lá da saga do Buu. Nem a Batalha dos Deuses? É, por enquanto não. Então, não. Eles vão pegar basicamente pouco tempo antes. Vão pegar entre o final do Zio e a Batalha dos Deuses, pra começar. Pelo menos. Você assistiu os outros dois episódios, Zé? Jorge? Eu assisti os dois primeiros, o terceiro eu ainda não baixei. Não, então, é que pelo menos até onde deu a entender, eles estão. Vai ser uma continuação direta mesmo. Tá, já estão. Tipo, já colocaram o Bills e o. É, o Bills já aparece logo no primeiro episódio. É, o Bills aparece logo no primeiro episódio, mas, tipo, não tem nenhuma interação com os outros. Então, o meu medo é, na série, eles, tipo, o filme não ter interação nenhuma. Voltar a luta entre os dois. É. Então, é assim, eu assisti o último e o Bills, ele não sabe nem quem é Goku. Ai, cara. Foi o que eu falei. Ele tá procurando um tal de Super Saiyajin Deus. Sim. Mas é aí que... Né, porque ele teve uma premonição nos sonhos onde ele encontrava o Super Saiyajin Deus e que dá uma boa luta pra ele. Mais ou menos na mesma história do Batalha dos Deuses, né? Mas por que que já não continuam direto do filme, porra? É que assim, eles estão querendo fazer a mesma onda dos animes de hoje em dia. Eles estão querendo cortar as falhas que tinham no Z. Por exemplo, No primeiro episódio, como eu falei agora há pouco, o Goku recebe uma recompensa do Mr. Satan de uma maleta de 100 milhões de zeni. A Chi-Chi já tava arrancando os cabelos porque o dinheiro já tava acabando. E deixou isso bem claro. Que aí o Satan deu dinheiro pro Goku, o Goku tinha que ficar pra trabalhar porque tinha que pegar dinheiro. Quando ganhou o dinheiro do Satan, deu na mão da Chi-Chi e se mandou pro planeta do Kaiô treinar. Só que aí, outra coisa que também acontece no segundo episódio é, não sei se vocês lembram, na saga do Cell, que o Vegeta vira pro Trunks e fala: se você me acertar uma vez, eu te levo no parque de diversões. É o que acontece, basicamente. Mas, peraí, ele vai treinar lá com o Supremo Senhor Kaiô lá? De não, 15 Supremo, não, Supremo Senhor Kaiô não. É o Senhor Kaiô mesmo. O Senhor Kaiô com quem ele treinou antes. Nossa, mas todos consideraram até um pedaço do final do Z. Não, acontece o seguinte, eles fizeram com que o Goku fosse treinar com o Kaiô, não porque ele foi ser ensinado pelo Kaiô, e sim aproveitar a gravidade aumentada do planetinha dele. Sim. Tanto que eles bancaram os idiotas, né? Porque enquanto o Goku tava lá no planetoide do Kaiô, treinando com uma gravidade 10 vezes aumentada, o Vegeta tava na sala de treinamento dele com uma gravidade 150 vezes aumentada. A primeira falha que eu vi do anime, mas beleza. A primeira falha que eu já vi foi ter ignorado os filmes, mas tudo bem. Não, mas até aí é um abraço. A gente não sabe qual vai ser os andamentos, né? Eu não vi o terceiro. Provavelmente quem viu aí pode ser melhor. Que é triste, cara, porque, tipo, sinceramente, o que eu curti foi que, tipo, você lembra até o que a gente comentou no podcast do filme? Eles têm uma história muito boa pra continuar, que já é o lance dos deuses, ou o lance da viagem no tempo e tal. Por que eles vão ignorar simplesmente isso? E vai começar do zero? Como se, tipo, vai pegar o plot da Batalha dos Deuses e começar desde o começo de novo? Série? Então, sabe o que eu acho que eles vão fazer? Eles vão ignorar a primeira batalha com o Bills dentro do anime pra poder fazer com que a Batalha dos Deuses se encaixe. Sabe o que eu acho que vai virar isso aí? A mesma coisa que virou aquela temporada dos Shenlongs no Dragon Ball GT, né? Também acho. Mas vamos esperar pra ver, né? Até porque Dragon Ball... Toriyama tá escrevendo a história, então vamos ver o que vira, né? Porque até onde você consegue entender, por mais porradaria que tenha da fase Z, o Toriyama, ele sempre levou muito pra humor, como na fase do Dragon Ball Esferas original. Vamos ver, vai que tem potencial, mas se continuar desse jeito e simplesmente ignorar o filme, tudo bem. Né? Eu fiquei meio incomodado. E foi o que eu disse, eu não acho que eles vão ignorar o filme. Mas é ver o que eles vão fazer, né? Não é novidade se eles ignorarem o filme, né? Como eles fizeram com todos até agora. Né? Enfim. Vamos ao próximo. Bora lá, Marcos. Vamos que vamos. Deixa eu levar aqui pra vocês o God Eater. Esse anime, ele teve já a sua estreia, ele fez a sua estreia dia 5 de julho. Ele vai contar com 13 episódios. E, assim, ele tem base de jogos, né? Ele veio de um jogo do mesmo nome. A história se passa num mundo já pós-apocalíptico. E tem umas criaturas chamadas Aragami, são criaturas grandes, enormes, até algumas 3 vezes maior que um estádio de futebol. Ô louco, velho! É, você não viu o último episódio, cara? Absurdo aquilo. E assim, eu assisti o primeiro episódio e não levou, assim, aquele impacto. Não deu aquele impactozinho. O que acontece? a história ela não vai desenrolando muito rápido. Mas a partir do segundo já dá uma corridinha. Então isso eu achei mais legal, já tá mais no contexto e já fica mais interessante. Eu comecei a dar um pouco mais de crédito, porque o estúdio é a Ufotable, né, velho? Então quem conhece o Fate, Fate Stay Night, Fate Zero, sabe que o estúdio ele tem uma garra muito boa. O traçado dele é muito bom. Então vale a pena acompanhar, sim, sim. A história, ela tem muitos itens complexos, na verdade. Eles têm umas armas que os antigos usuários delas já estão ali meio que ultrapassados. Tanto é que os cientistas já estão desenrolando um novo modelo. Esse novo modelo, ele é tão superior que ele meio que não, ele devora os inimigos pra recarregar a arma. Ô, louco. Então assim, ele é muito louco, é muito louco. Tá, e o que leva o nome do anime, pelo que eu entendi, então? Exatamente. Na verdade, o God Eater são como eles são chamados, entendeu? E os inimigos são chamados de deuses mesmo. Exato, exato. Então assim, o plot é muito interessante, muito interessante. Será que não é uma nova... Desculpa te interromper, Marcos, mas será que não é uma nova tentativa de fazer algo similar a Evangelion? Olha, eu achei um pouco parecido também, cara. Assim, um plot razoavelmente parecido. A diferença, eu acho que tá mais assim, numa pegada mais violenta da coisa. É porque... Até onde eu lembro de ter visto o Evangelion, ele tem uma pegada muito mais mental, um negócio muito mais voltado, psicológico do que propriamente porradaria. Porradaria tem, né? Mas não é aquela, não é o foco. Isso aí tá parecendo um Shingeki no Kyojin mais visceral, né? É bem por aí mesmo, porque os monstros são grandes, o traçado dele dá a impressão que eles são 3D, mas não são. Então, basicamente, é um fake 3D, um 2D incrementado. Exatamente. O traçado tá muito legal. A trilha sonora é muito bem colocada, cara. A música de abertura é ótima, vale conferir, realmente. Eu até postei na minha página qualquer coisa, dá uma olhadinha lá. É isso. Então... Momento jabá. Né, rapidinho, mas assim, tá certinho, né, o plot ele é um pouco lento, então ele vai ter que ser desenrolado mesmo nos 3 episódios que vai se seguir aí, não tem pra onde correr. As primeiras impressões pode ser que não agrade muito, mas depois que você conhece o terceiro, o quarto integrante, você vê que o anime, pô, cara, vale a pena. Então é legal. Bom, então, já disse o Marcos aí, então tá extremamente recomendado com o Twitter aí. E pelo plot, pelo que eu pude entender, pode ser um dos grandes animes aí se os caras souberem levar. Sim, sim. Porque agora, nesse último episódio que saiu, que foi o terceiro, já dá pra você entender quem criou os monstros. Aí sim. Entendeu? Interessante. Então, você já começa meio que. Ah, caraca, eles já jogaram pro terceiro episódio? Já. São 13 episódios, cara. Ah, é bom então... que não tem enrolação, cara. Ah, eles então, estão correndo um pouco. Possivelmente. Assim, porque como ele veio. Não veio de mangá, ele veio de jogo. Ah. Entendeu? Tá explicado. Então o negócio. Tem coisa que no jogo você já sabe, né? Então não tem. É, porque no jogo, se não me engano, você já tem logo um prólogo, né? Pois é. E nesse ele tá dando uma corridinha assim, mas não mostrando tudo assim de cara. Então tá interessante. Eu não tô gostando. Tô curtindo. Olha, o que eu acho. O que eu acho é que assim, pra um anime de 13 episódios, fazer uma revelação dessas no terceiro, tá bom, né? Por causa que já é curto, né? Sim, sim. Então tá interessante, tá interessante porque foi uma coisa realmente desenvolvida. Spoiler. Foi uma coisa realmente desenvolvida em laboratório e tomou uma proporção assim gigantesca que fugiu o controle dos caras, né? Agora é ver como é que eles vão lidar com isso. Por isso que eles desenvolveram as armas divinas. Sabe o que eu acho que vai acontecer com o God Eater? Vai acontecer com ele o que aconteceu com o Pokémon. Eles começaram com um mangá. Do mangá eles fizeram... Aliás, eles começaram com um jogo. Do jogo eles fizeram um mangá. Do mangá surgiu o anime. E aí depois do anime ter feito esse sucesso estrondoso que fez, eles estão trazendo mais mangás ainda. Se vocês derem uma olhada, tem aí nas bancas o mangá de Black and White. Mas se eu não me engano, Jorge, o Pokémon veio primeiro o anime, depois veio o mangá, hein? Não, pra variar, primeiro veio o jogo. Uhum. Que veio o Blue, o Green, o Red. Eles vieram primeiro. E aí, quando veio o anime, eles jogaram Pokémon Yellow. E assim foi indo. Mas se você pegar atenção, eles têm tanto o anime quanto o mangá e o jogo, eles têm eles têm vertentes completamente diferentes uns dos outros. Uhum. Mas como não é o caso de Pokémon, isso vai ser para um outro podcast. A questão relacionada a God Eater é, meu, se eles souberem tratar a história direitinho, vai ser um negócio bem legal e eles vão poder inclusive até estender, dependendo do sucesso. Isso aí com certeza. O próprio jogo financia isso. Olha o detalhezinho. O nome das armas divinas é Jink. Você lembra alguma coisa? Jink? Sim. Me lembra vários animes, desenhos, essas coisas. Me remete muito a Tokyo Ghoul. Nunca assisti Tokyo Ghoul, velho. Cara, não sei, nunca vi nada. Interessante. Olha, eu gostei. É, Jink pra mim, ele vai levar pra Pokémon, o Pokémon Jinx. Ele vai levar pra... Ai, como é que era? Sekirei. Que Jink é o nome das pedras. É o nome das pedras que os Ashikabis vão atrás. Entendeu? Enfim, é isso, cara. God Eater é uma boa pedida. É isso aí. Agora, Álvaro, faça as honras aí, Manolo. Bom, eu vou falar um pouquinho de um anime que já até não estreou nessa temporada, mas já tá. É o Cavaleiros Alma de Ouro, ou Saint Seiya, Soul of Gold. Mas esse é tão foda, hein, cara? Alma de gordo, né? Oi? Sente ser a alma de gordo. Alma de gordo. Soul of Gold. Soul of Gold. Oh, ele é uma... Ele se passa, né, pelo menos o plot principal dele, ele se passa no meio da Saga Hades. Né, quando os Cavaleiros de Ouro eles morrem no Muro das Lamentações, eles automaticamente voltam pra Asgard. O que faz todo sentido, né? Os caras morrem no inferno, né, e voltam pro Asgard. Sim, não faz sentido nenhum. Eu acho que a gente não vai entrar muito na história pra não dar muito spoiler e tal, porque tá passando ainda. Mas é bem interessante porque, primeiro, que foca nos Cavaleiros de Ouro. A gente não teve isso em nenhum anime dos Cavaleiros ainda, fora acho que aquele... O antigão do... Não, a gente teve o mangá, o Saga G. Então, é isso que eu ia falar, né? Isso que eu ia falar, o episódio G tem alguma coisa relacionada? Não, né? O episódio G é antes do... É, só que o episódio... Saga Clássica. Isso, os episódios G, eles focam em outros cavaleiros ainda, né? Não são esses os... É, em Cavaleiros você tem a ordem cronológica, o Lost Canvas, aí vem o Soul of Gold, a saga clássica, toda, tipo, completa. Uhum. E aí, no quase no final ali, entre a saga de Hades, o Inferno, pouco depois do Muro das Lamentações, e o final, você tem aí o Soul of Gold. Isso. Que é aí que entra, que ela é focado no Ayori, que é o Cavaleiro de Leão, assim, ele que tá sendo o principal. É, assim como no caso da saga G, que também ele é o principal. Sim, também. Que... Diga. Álvaro, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi algumas imagens, tipo abertura também, que aparece o Aioros de Sagitário. Sim. Aparece, só que... Todos foram ressuscitados. Todos eles voltaram. Tá bem interessante, cara. Você vê você tem uma perspectiva bem diferente de alguns cavaleiros que estavam, que eram os filhas da puta, outros que eram normazinhos e estão filhas da puta nesse. Sem contar as armaduras, né? Puta! É, as armaduras que estão como divinas agora. Para a nossa infelicidade, não são todas que viram Camus. Não, né? Que dão uma explicação... Sangue de Atena. Não são todas. Eles são só as que foram banhadas com sangue de Atena. Ah, tu tá de brincadeira. É. Né? Ué, fazer o quê, né? E não foi com sangue, isso foi dando um pequeno spoilerzinho, que foram com as lágrimas de Atena. Menstruação. Ah, Manolo, mas meu, que merda. Bom, pelo menos eu vi aí numas premieres aí na internet que pelo menos o Cavaleiro do meu signo vai ter aí a armadura divina. Que é só o cara mais próximo dos deuses. O Shaka? O próprio. O Shaka não tem armadura divina. Que merda, então era feio. Ele não precisa. Ele tem cinco. Não, que até agora, pelo menos, ele ainda não teve. Então, né? Ele, Brasil, Cavaleiro mais viadinho. Ele... Não, mais viadinho é o Afrodite. Ah, é verdade, não dá pra competir com o Afrodite. Acho que tem pior. Acho que o único que consegue competir de frente com o Afrodite é o Shun, mas até aí é outra história. Nada, e aquele de camaleão É o Mist de lagarto, o cara é mais geek. Aquela cena dele saindo do mar, assim. O Mist de lagarto o meu o Afrodite, se vocês não sabem. Hã? Oi? Não sei se vocês sabem, mas o Mist de lagarto é discípulo do Afrodite. Ah, só podia, velho. Da casa da dos travecão. Discípulo, sei o discípulo que ele era. O cara fazia ponto na mesma esquina. Né? É só pra você ver, o Shaka também tem dois discípulos cavaleiros de prata. Que nunca serviram pra nada. Aquilo lá foi filler, que fizeram só pra enrolar. Quem que é o discípulo dele? É o... Você lembra, no anime... Tem aqueles dois que enfrentam o Ikki na ilha da Morte. Rainha da Morte. Uhum. Isso, o Cavaleiro de Pavão, se eu não me engano. E tem um outro que eu não vou lembrar o nome. Se eu não me engano, é Pavão e uma outra coisa lá. Se eu não me engano, é Cavaleiro de Lotus. Não vou lembrar. É verdade. É esses dois mesmo. Ah, mano, zoado. É muito zoado. Mas ainda tá, pelo menos. Pelo menos o anime tá se desenvolvendo, tá bem legal, tá tendo uma recepção bem interessante. Algumas coisinhas, alguns pontos negativos que tem, tipo, o traço dele tá mudando direto no anime, cara, tá ficando muito esquisito. Tem umas coisas anime? No meio do anime, cara, tipo, cena por cena. Você pega uma cena, tá perfeita, a outra tá parecendo que foi desenhada pra uma criança. Nossa! Né, isso tá um ponto muito negativo. Mas se você for ver isso nos animes antigos do CDZ, também acontecia isso, velho. Mas a gente tá falando de um anime novo, né, cara? Não, mas assim... Eu acho que é característica do Cavaleiros, mano. Né? Não, mas sabe o que eu acho? É, no clássico, você tinha, assim, alteração de traço, mas sempre era pra melhor. Sim, e era... Né, tipo, uma coisa também é que o desenhista principal já faleceu há alguns anos já, então mudou mesmo, já mudou o traço dele mesmo. Deu uma mudada, e eu acho que mantiveram aquele cara que tinha doença do sono, entendeu, nela. quando ele desenha dormindo. Pelo que eu consegui entender, do traço do Soul of Gold, eles mantiveram o mesmo character design que fez o Ômega. Isso não é uma boa coisa, porque o Ômega parece que os caras estão de pijama. Não, parece um Cavaleiro do Zodíaco Kawaii, né? Putz. Querido, cara, aquele negócio me irrita. Olha, estamos arrumando haters de haters do Anime Sphere por causa dos Cavaleiros do Zodíaco em três. Cara, não. De boa, eu adoro Cavaleiros, né? Eu acho que eu sou tá muito legal. Daqui do Anime Sphere, acho que eu me considero pelo menos um dos que mais gosta. E, velho, tipo, o Ômega, ele irrita porque, sabe, parece essa mania de ter que explicar tudo, né? É tudo muito explicado, sendo que não precisava, cara. Tipo, fica muito didático, sabe? Não olha, precisava disso. Olha, essa história de ser didático demais... Era no filme. Olha, esse negócio de ser didático demais, isso daí é tendência de todos os animes de hoje em dia. Nossa. Deixa eu perguntar um negócio, o Álvaro, você que já tá, que assistiu mais. Um negócio que eu achava foda no Dragon Ball, que, meu, eu gosto pra caramba, mas sempre me irritou isso. É que assim, as lutas era desse jeito, né? Um cavaleiro de um lado, um cavaleiro do outro, os dois parados. Aí era aquele diálogo, né? Ó, vou te atacar agora com um golpe na velocidade da luz e você vai mas correr. Isso é característica de cavaleiros mesmo, cara. Aí o cara, duvido que você dá um golpe na velocidade da luz. É o outro, eu vou dar sim, mano. É o outro, nada. Duvido. Vou dar. Aí o cara vai dar um golpe. Aí você acertou o golpe na velocidade da luz, seu maldito, que não sei quem morre. Mas tá ligado? Isso continua. Muda algumas coisinhas, tipo, agora pelo menos no Soul of Gold tem uns adversários à altura, mas a base mesmo é desse jeito, não muda isso. Bom, pra quem gosta, né? É divertido. Isso daí já é coisa do próprio tio Kurumada, né? É, o Kurumada é desse jeito, mano. Enfim, né? Vamos pro próximo. Sou eu de novo? É, você de novo, Zé. Manda bala. Então eu vou falar sobre o anime que foi o que eu fiquei mais feliz de ver que teve uma continuação que eu tava esperando pra caramba, velho. Shingeki no... Shingeki no Kyojin não, cara. Não, esse ano que vem, entendeu? Esse ano vai ser bom. Temporada de verão. Não assuste os nossos ouvintes, Zé. Todo mundo já tá tranquilo, Su. Não. É Knights of Sidonia, cara. É um anime original da Netflix. É, isso eu pude perceber. E, cara, é muito foda o anime. É um anime que, tipo, você assiste, não tem filler, todo episódio acontece um monte de coisa. Você assiste agarrado, assim, na cadeira, assim, que você nem se mexe, cara. Não, nem respira. Perceberam que ele acabou de se tornar beat de Knights of Sidonia. Meu, eu assisti... Pode se tornar? Temporada em um cara... dia. Você já tem um indício de que ele já era beat de Knights of Sidonia. Vejam o episódio 8, onde ele se empolga na hora de falar da abertura do Knights of Sidonia primeira temporada. Mas o anime é foda, cara. Quem não assistiu, mano, tá perdendo tempo, velho. Na vida, tá desperdiçando a vida fazendo outras coisas do que deveria assistir isso aí. Ok, né? Deixa eu respirar aqui um pouco, que minha garganta tá foda. Deixa eu tomar um gole aqui. Né? Então. Bebe uma cerveja que pode. Eu tô tomando vinho quente, mano. E eu tô tomando tubaína aqui. Então, a segunda temporada do Knights of Sidonia volta exatamente da onde parou a anterior. Logo após o Nagate Tanikaze derrotar a... Ai, como é o nome? Não é vespa vermelha, é... É por aí. É um inseto que voa vermelho. É... Vai me dizer que é um... Vai me dizer que é um Caesar. Não. Inseto cara, vermelho que voa. Ai, cara. O nome dela? Eu sei como que é o nome. Ai, whatever. Vou procurar aqui. Prossiga. É uma espécie de Gundam, eu acho. Você que já assistiu. Você já assistiu Gundam, né, Marcos? Sim, sim. É, lembra? Na verdade, é uma placenta, cara, que eles conseguiram. Um dos cientistas que estava lá congelado, vamos dizer assim. E ele tinha um estudo sobre essa placenta para transformar eles em arma biológica. Nossa, isso daí tá muito Matrix, hein? Cara, então, você não tem noção. É que não é placenta humana, na verdade. Né? Não é uma placenta humana, não é uma placenta de Galna. É um Galna, exatamente, é a placenta de um Galna. E ele consegue realmente desenvolver esse trabalho dele com uma placenta que eles conseguiram recuperar num ataque que houve. E ok. Eles pegaram bastante placenta pra isso. Ok. E pra aqueles que ainda não assistiram o Knights of Sidonia, como eu, por exemplo, o que é esse ser que vocês falaram que pegou a placenta dele? O Galna é tipo um alienígena disforme gigante, que ele tem como característica a placenta dele em volta, né? Isso, do núcleo. Em volta do núcleo, a placenta é tipo assim, é muito dura. E ele só consegue destruir o Galna destruindo o núcleo. Entendi. E só alguns tipos de arma, que são as cabisachas no começo, né? Que são... lâminas feitas de Galna que consegue perfurar o núcleo. Tá mais parecido com Matrix do que eu pensei, então. Não, não, tem nada a ver, velho. Não, é só vocês prestarem atenção. No começo de Matrix, quando o nosso grande amigo Neo escolhe a pílula vermelha, ele vai pra um lugar onde tá cheio daquelas placentas vermelhas. Ah, não, mas não tem nada a ver, Jorge. O que acontece? Nesse anime, a Terra já foi destruída, entendeu? Os Galna já destruíram a Terra. E eles vivem em Sidonia, que é uma nave, tipo, gigante, absurdamente gigante. Quase do tamanho da Lua, assim. Isso me remete a Wall-E, mas beleza. Não, mano, mas é muito menos bonitinho do que o Wall-E, viu? Prefiro pensar nesse plano da morte. É, lembra um pouco, assim, é quadrado, né? Parece um cano de uma arma, assim, a nave. Interessante. É, então, o que me remete a Gundam também. Ele tem várias formas, na verdade. Tanto é que no último episódio apareceu um até meio humanoide. Então, o Galna, né? Isso. Os Galnas, eles se adaptam pra ficar, tipo assim, lembrar o humano, coisa do tipo. Que eles puderem fazer pra ficar mais forte, eles vão se adaptando. Entendi. Tá aí, gostei, vou procurar saber. Cara, assiste, vale muito a pena. O legal é que assim, que Knights of Sidonia não tem filler, então todo episódio vale a pena, entendeu? Tá, então pra assistir Knights of Sidonia eu vou precisar da sua ajuda, né, Zé? Não, cara, pode assistir. Você encontra aí na locadora do Paulo Coelho. Ah, então tem na locadora do Paulo Coelho. Tem, na Netflix tem a primeira e segunda temporada lá inteira. Então, pra isso que eu vou precisar da sua ajuda, cara. Ai, entendi. Se eu não me engano, tem um mangá já do Knights of Sidonia, a parte 1 e 2, mas eu acho que não lançou aqui no Brasil, não. Acho que já só tem em japonês. Ah, se tiver em japonês, já tem feito por aí pegando já. Ele foi inspirado em algum mangá ou foi direto pra anime mesmo? Cara, eu acho que tá saindo ao mesmo tempo os dois. É que eu não vi nada dele ainda. Cara, ele foi licenciado pra América do Norte também. Mas não lançou, né? Pra cá, não. É que aqui fica um pouco mais complicado de se lançar mangá, né? Precisa ver qual das três que atualmente estão lançando mais mangás vão mandar pro cenário brasileiro. Se por acaso vai ser a Panini... Panini. Né? se por acaso vai ser a JBC ou mesmo a Nova Sampa. Ah, cara, mas eu acho que não lança, não. Eu acho difícil, viu? Porque nem lá fora o mangá fez tanto sucesso. É, aí... Mas o anime já vale muito a pena, velho. O negócio é o seguinte, tem que ser pelo anime porque é muito dinâmico, assim, pra você ver pelo mangá, entendeu? Acho que o mangá não ia fazer jus. Gundam também teve mangá. Ah, mas é diferente, cara. O Gundam eu acho que não é tão rápido igual os... Você entendeu a minha analogia, né, cara? O que eu tô querendo dizer também, ó, por exemplo, K-On. Lá volta o beat de K-On, beleza, vamos lá. K-On teve um mangá. E ele é bem curtinho. Aqui no Brasil ele foi lançado basicamente 5 volumes, 4 com a história principal e um. Aliás, 5 não, desculpa, 6. 4 com a história principal. A história delas na faculdade e o outro com a história da Asa com as outras meninas no colégio. Uhum. E você pode ver, o mangá de K-On, ele só vai trazer a história. Ele não vai ser muito parado. Agora, se você levar em consideração o anime, aí é outra história. É basicamente a mesma toada. É, você tá falando... Eu tô falando a mesma atuada na questão de posicionamento. O mangá às vezes pode ser um pouco mais lento, mas o anime com certeza vai ser frenético. Que é o que seja. Vamos ver. Cara, a gente vai fazer um especial de Crianças Sedona. Pode ser. Cara, eu voto a favor, é um anime muito bom. Pelo que vocês estão falando e pelo que eu pude pesquisar um pouquinho, claro que eu não assisti ainda nada, mas se trata de um material muito bom e vai ter cast especial no Animesphere. Isso é fato. Yep. Agora deixa eu falar um negócio com o Marcos. Oi. Você viu que parece que recuperaram o Hoshijiro, né, no final da segunda, né? Sim, é mano. Vai ser interessante. Acabaram de disparar um spoiler violento. Não, mas já acabou a temporada, pô. É, mas é novo, né, fio? Ah, foda-se. Esse povinho que adora tocar o botão do foda-se, mas beleza. Tem que colocar aquele rap, o funk, sei lá. Foda-se. Enfim, né? Bora, já. Agora é a minha vez de novo. Só que dessa vez não é nenhum dos clássicos, e sim uma novidade. Um mangá barra anime, chamado Overlord. Ele é, pra você que conhece Sword Art Online, Ragnarok, a história é mais ou menos por aí. E eles têm muita história baseada na mitologia nórdica. O nome do jogo que leva em questão é Yggdrasil. Yggdrasil, que é o nome da árvore primordial na mitologia nórdica. Aí também está presente no Soul of Gold. Exatamente, mas aí, convenhamos, Asgard já é também referência à mitologia nórdica. Sim. Aí o que acontece? Esse game popular, Yggdrasil é um game popular que está sendo encerrado o funcionamento, ou seja, jogadores de Grand Chase sabem o que é isso. Aquela porcaria lá, deve que acabou. Porcaria. Mas enfim, o protagonista, ele decide fazer assim, ficar logado até eles puxarem o servidor da tomada. Só que assim, o jogo é desconectado, mas o personagem, ele não é transformado de volta, ele continua com o personagem dele, e os personagens, os NPCs, que antes eram sem emoções, sem nada, eles começam a sentir emoções, a demonstrar devoção pra ele e tudo mais, e ele fica assustado com isso. E pra aí ele vai viver as aventuras dele. Pode ver que ele tem uma referência muito, muito grande pra aqueles caras que jogam esse tipo de jogo e que gostam de fazer o seu personagem com fanservice. Por exemplo, peitões, pouca roupa e assim vai. Não, mas pode ver que é um anime produzido pela Madhouse e pela Funimation. Tem cerca de 24 minutos. É uma boa casa. Pois é, tem cerca de 24 minutos por episódio e ele é censura de 13 anos. Ou seja, nem todo mundo vai poder assistir ele. Ele não é um anime de coisa bonitinha, assim, logo de cara. Não tem muito moi. Exatamente. Não é muito kawaii. Ele estreou no dia 5, no dia 7 de julho. E já tem 3 episódios no ar. Eu vi o primeiro e realmente é muito bom, cara. Eu recomendo. O que vocês acham? Eu também tô acompanhando, então... Eu curti pela temática, eu não assisti ainda. Mas é como eu gosto de cultura nórdica, então eu vou atrás, cara. Ele tem bastante referência. Não só pelo nome do jogo, mas por um monte de outras coisas. Mas eu vou atrás, sim, que eu curti. E o nosso convidado, o que tem mais pra dizer sobre? O plot é interessante, cara. Eu, assim, como um bom semi-otaku, eu sempre acompanho mais ou menos uns 10 animes que saem por temporada. Não, você acompanha 10 animes que saem por temporada e ainda se diz semi-otaku? É, porque eu, pra ser otaku mesmo, eu tinha que gostar de anime de idols, né, velho? Eu não gosto, então assim... Não. Eu sou semi. Cara, não é bem assim. Pra você ser otaku, você não precisa gostar de anime de idols. Você basta gostar bastante de anime. Que é o seu caso. Você é otaku, filho. Levantemos essa bandeira, então. Mas assim, o Overlord ele é muito interessante. Eu também não posso. Eu gosto também. Sou. Então é nóis, cara, é nóis. o estúdio Madhouse eu gosto, tem ótimas obras, tanto ela como a UFO Table, que eu virei fã desde o Fate. Eu vou falar de Fate novamente, porque Fate é muito bom, entendeu? Mas Madhouse também é uma empresa muito boa, um estúdio. Ótimo, o design desses traços que colocaram no Overlord tá muito legal. Realmente. A trilha sonora também é boa. Tem uma arte que lembra o estúdio Ghibli, né? A riqueza. Lembra bastante. Muitos detalhes, né, cara? Se você der uma olhada no plano de fundo, lembra mesmo. Lembra bastante. A trilha sonora é boa. Entendeu? E o plot tem tudo pra desenrolar. Tranquilamente, a cada episódio vai trazer um certo item a mais para o espectador, então eu acho que vai dar jogo. Com toda certeza vai, isso é fato. E olha, como vocês disseram que Overlord você tem muito do detalhamento vindo do estúdio Ghibli, pode ter certeza que o autor da história se espelhou bastante no cara lá do Estúdio Ghibli, que eu esqueci o nome. Desculpa, gente, eu sei que é um sacrilégio, mas eu esqueci. Hayao Miyazaki. É, o Hayao Miyazaki. Valeu, Álvaro. Ele pode ter muito se inspirado no Hayao Miyazaki. Pode ser que sim. Bom, partindo pro próximo anime, Marcos, nos dê a honra aí. Sim. Então, perfeitamente. Trazemos aqui, então, agora Gakkou Gurashi, que é um animezinho bonitinho, moi, na primeira vez. Porque ele não é tão assim. Ele estreou agora dia 9 de julho. Ele veio também, tem origem de um mangá do mesmo nome. E ele conta a história de Yuki, uma garotinha muito fofa, que é apaixonada pela escola. Ela dorme na escola com as amigas dela. Uma coisa muito triste na infância da gente. Mas a gente atura essas coisas no anime. Sim, com certeza. Né? Não, mas aí isso daí não é novidade, né? Tem vários animes que tem isso. Jorge, você já alguma vez na sua vida gostou tanto da escola que queria dormir lá? Eu não, mas tem vários então... animes assim. Harry Potter. Sim, a Harry Potter, né? Então, é quase isso. Vamos relevar então. Ela faz parte de um clube chamado Vida da Vida Escolar. Quando você começa a assistir o primeiro episódio, você pode até passar na sua cabeça dropar o anime, porque você vai pensar, putz, mais um daqueles animes cheio de menininha. E quando você chega no final do primeiro episódio, você vê que não é bem assim. As gurias, elas estão numa escola super detonada, totalmente destruída. E fora da escola, no pátio, observa-se alguns mortos-vivos. Sim, não estou falando de High School of Death. Não. É bem interessante porque... quando você vê, você acompanha a visão da Yuki, ela vê a escola como uma escola normal. Ela tem amigos sentados ao lado dela, ela conversa com todo mundo. E para as outras amigas dela, não. Na verdade, a Yuki, ela fantasia tudo isso. Ela tenta fugir da realidade, ela ainda não conseguiu... se adequar àquilo, ela tá fugindo, né, da realidade, que são os zumbis, porque ela não consegue ainda explicar de onde veio, o que que tá acontecendo. Tem gente que tem isso, é crise, é... como é que chama? É, trauma pós-crise. Não, tem um nome, é trauma pós-crise, é um negócio assim. É, não recordo bem do nome do trauma, mas é, realmente isso é verdade. E cara... é interessantíssimo, porque até o final mesmo do primeiro episódio, você acha que é um school of life lá, tá ligado? Tranquilo, de boa, mas não é não. É, tem um plot bem interessante. A, se eu não me engano, a Kurumi-chan, que é uma das amiguinhas, que era apaixonada lá por um guri, ela meteu a pá nele. Ela matou depois que ele já estava morto. Olha que coisa horrível. Então a avaliação dele aqui pelo My Anime List vai pra 17 anos pra cima, por causa de violência e profanação. Sim, ele é um pouco violento. Ele é um pouco violento, sim. Porque é um pouquinho. Né, assim, porque a guria da pá, ela vai pra cima e bate mesmo. Sabe o que, me fez lembrar essa menina aí com a pá do jeito que você falou? Bokusatsu Tenshi do Kuro-chan. Toda vez... Saúde. Saúde. Toda vez que o cara banca o tarado com ela, ela pega uma clava cheia de espinhos, senta na cabeça dele e depois ressuscita ele. Pra ele apanhar até de novo. A Sakura fazia isso com o Naruto no Naruto. Mas Naruto. Aí isso daí é efeito de shonen, do tipo, você dá um tapa, o cara voa longe e depois ele volta sangrando, mas ele tá vivo. Não, nesse ele toma uma clavada no meio da cara, ele espere todo o sangue que tem dentro do corpo, mas depois ela vai com a própria clava e ressuscita o cara, só pra apanhar de novo. Mas enfim, cara, não, do Kami-sama. Né? Eu lembrei do Kami-sama no Inai. Que é. Assim, não sei se vocês lembram, a mina que é uma coveira. E ela andava com a pá. Me lembrou muito. Só que essa Kurumira é bem, bem violenta. Nossa. Então, assim, esse anime eu achei ele interessante por causa disso. Ele, tipo, apresenta uma coisa pra você. E no final das contas. Não é aquilo, cara. É totalmente diferente. Tá, é um Slice of Life, sim. Uhum. Mas também, também eu achei interessante. Aí, ó, produzido vale pela... Desculpa te interromper de novo, Marcos, porque eu tô tesourando o cast Manda inteiro. Manda a bronca. É isso. O estúdio Nitriplus. Né? É que os produtores desse anime são a Sentai Filmworks, Laird, Nitro Plus e NBC Universal Entertainment. Meu, nomes de peso, hein? Vale a pena. É, vale a pena, vale a pena. Eu, particularmente, eu gostei dele, tô acompanhando a novidade, mas gostei sim. Vale a pena. Pelo que eu tô vendo aqui, ele vai ter 12 episódios e já tem 3 que já foram lançados. Isso, exatamente. Ele já tá indo pro 4º episódio, se não me engano. Sim, sim. E a garota da A é a Rumi. Isso. E pelo que eu tô vendo aqui, eles estão até dando um prazo pro término. Eles estão prevendo o término do anime pro dia 24 de setembro. Ele vai ter, se eu não me engano, 12 ou 13 episódios também. É comum, né? Tipo, anime, toda primeira temporada tem em média isso, né? De 10 a 15 episódios. É. Depois aumenta um pouquinho, conforme... É, se chegar no 13º episódio e mudar a opening, você sabe que vai ter um pouquinho mais. Uhum. Legal. É isso aí. Recomendadíssimo. Eu espero realmente que tenha. Eu gostei. Bom, agora pra terminar, Álvaro, faça as honras. Eu vou pegar um pouquinho na nostalgia. De novo, né? Todo mundo já tá sabendo que vai ter um novo Digimon. Digimon Adventure 3. Kimi to deatta. Kono sekai ga eranda genjitsu to erande wa ikenai mirai. Vai se passar 6 anos depois do primeiro anime, né, que a gente ficou todo mundo conheceu. A história em si, né? A gente não... Oi? Ele vai se passar 6 anos depois do Digimon 2. Bom, pelo que eu vi é depois do Digimon... Depois Zero... Dos Zero é... Do 02. Isso. A gente, na verdade, não tem muito... É sobre a história, a gente não sabe o que vai ser mesmo, só sabe que eles já estão adultos, né? Eles já estão mais ou menos com 17, 18 anos. Fazendo amor. É. Agora. Mas o que vai acontecer? Por que eles vão voltar pro Digimundo? Ninguém sabe ainda. Ou se eles vão voltar pro Digimundo, né? É, também, né? A gente não tem. Então, a gente só sabe, tipo, ele foi. Esse. Novo anime foi feito pra celebrar os 15 anos da franquia. E se sabe muito pouco dele, na verdade. Uhum. Na verdade, de acordo com o Anime List, ele tá previsto pra ser lançado no dia 21 de novembro. E tá sendo produzido aí pela Toei e pela Bandai. Como sempre. É igual o primeiro, né? Eu só não curti muito o traço. Né, o novo traço que eles deixaram. Achei muito... Ficou meio estranho. Ah, o traço dele faz lembrar um pouco um dos últimos Digimons. É, eu não curti o último Digimon. É, mas, cara, isso conta pela nostalgia, cara. Você vai ter vai ter a equipe original do Digimon, dos Digi-escolhidos que foram pro Digimundo. Eu não sei o que vai acontecer, se por acaso eles vão trazer os novatos do Digimon 02... Que foram os que pegaram os brasões, os 6 brasões do pessoal, né? Acho que não, hein, cara. Eu não sei se... Eu acho também não, eu acho que vai ser só os primeiros mesmo. É, o do Digimon Adventures, que é o primeiro mesmo. Isso. Mas se você levar em consideração o Tekai e Akari, eles foram parte também do Digimon 02. Então, acho que só vai voltar eles, né? É, Uma que eles aparecem no primeiro também, né? Então. É, então, por isso. Sim, mas eu, assim, se eles vão fazer uma continuação do Digimon Adventure, não dos outros que levaram como subnomes e tudo mais, eu acho que os outros três, os outros quatro novatos, né, vamos dizer assim, que apareceram lá como Digi-escolhidos, vão aparecer, não no começo, mas eu acho que vão aparecer, cara. É que o 02 é outra pegada, Jorge, não é... Não, mas é a continuação direta. Não. Sim, é continuação direta. Tanto que você pode ver que os Digi-escolhidos originais aparecem, os Digimons originais também aparecem. É diferente, cara. Até a forma de Digievolução é diferente. Não, ok, a forma de Digievolução é diferente. Mas isso só Pena no. De... Não, mas só Digi-ovo. No. Não, mas é só no começo. O Digi-Ovo foi usado só no começo e para eles poderem utilizar os brasões. Só que aí depois eles passaram a evoluir normalmente e aí fizeram a evolução de DNA, como foi feito do Omnimon. Então, para nós só resta especular, porque a gente não sabe realmente nada do que vai acontecer nessa. Não faço a menor ideia. A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Resta a gente... O que a gente torcer sabe pra que vai ser uma coisa legal. O que a gente sabe é que vão ser três filmes, né? É. Isso, né? O Marco tava comentando antes da gente gravar que acho que não vai ser uma série, né? Vão ser três filmes. Ah, tá. Então, beleza. Se vão ser OVAs especiais, aí é outra história, né? É uma coisa que a gente tava comentando também. E eu, não que isso seja bom, porque você contar uma história que poderia ser... em anime, que a gente pode aprofundar mais, você pode ter mais tempo. Em filme isso vai ficar muito corrido. É que filme dá mais dinheiro, né? Filme dá bilheteria e anime você tem que conseguir a grana pela TV, mano. Então, olha a sacanagem. Primeiramente ele foi anunciado realmente como uma sequência que estrearia na primavera de 2015. E realmente aí tiveram essa ideia... Olha só, será uma série de filmes, na verdade, em 6 partes. Ou seja, basicamente eles vão usar as duas ideias misturadas, né? Isso. Só que aí, como são OVAs, vão ser maiores, vão ser menos explorados e vai dar mais dinheiro. É, isso é a ideia deles. Mas às vezes, quem sabe, não gera anime de novo, né? Será? Bom, se bem que, pra você ver como funcionou com Dragon Ball, que a gente citou nesse cast também, veio o filme da Batalha dos Deuses, deu uma bilheteria do caralho no mundo inteiro. É porque assim, o filme vai mostrar, se o filme vender bem, os caras com certeza vão querer fazer anime pra ganhar dinheiro em cima. Ah, toda certeza. E ó, aí eles jogaram o Renascimento de Frieza, ganhou mais dinheiro ainda. Aí veio Dragon Ball Super. Provavelmente com o Digimon Tree vai ser a mesma coisa. É porque com anime, os caras ganham mais depois em produto, né? Os caras conseguem, tipo, mostrar... Vai, se no filme conseguir mostrar 3 de evolução pra cada... No... Sim. Vender 3 bonequinhos de cada, né? Sim. É, você ganha merchandising. Agora no anime, os caras conseguem, meu, muito personagem, velho. Ah, cara, na boa, sabe o que eles podem... Assim, isso é a opinião minha. Se eles fizerem uma nova Digievolução daquelas mais ferradas pra cima, por exemplo, do Wargreymon e do Metal Garurumon, e colocarem isso no anime, velho, vixe, o que isso vai vender? Não tá escrito. É porque já tem, né? Não. Já tem acima deles, mas... Não, tô falando não aqui, tem... acima do nível Mega. Tem. Tem os Celestiais. Não, Celestiais é um... Mercurymon... É... Tem. Sim, mas eles são ditos como Celestiais, mas eles todos são níveis Mega. Não, é mais que Mega. E outra coisa, cara. Esse final de ano de 2015 promete, hein, cara. Vários lançamentos nostálgicos. Você vai ter a Comic Con Experience aí no meio do caminho... Mano, esse final de ano promete, velho. Vai ser interessante. Bem interessante mesmo. E eu já digo... Estamos aí, cara. Eu já Vamos digo comentar. Aí. Aham, sim. E Anime Sphere vai estar no sábado aí da Comic Con Experience. Tipo, eu vou estar lá. Yeah. Eu também. É nóis, Alva. Vai estar na Comic Con, Marcos. Olha, eu vou tentar, na verdade. Mas assim, se eu for, com certeza lançarei uns videozinhos interessantes na minha page. E aí? Caso não tenha falado ainda, é a Anime C. Então, estamos aí no Facebook. Qualquer coisa, estamos lá. Beleza. Ai, Jesus. Agora vamos para as nossas considerações finais. Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried. Começamos pela ordem de andamento do nosso cast. Zé, tem as honras. O vilão lá do Knights of Sidonia é Mariposa Escarlate, antes que eu esqueça de falar pra vocês. Aí, ó, tá vendo? E existe sim Super Ultimate Digimon, viu? Ah, bom, cara, ele só não apareceu na linha do Digimon Adventure. Ó, vou mandar o link aí pra vocês verem. Tá bom, vai aparecer no post aqui. É que ele aparece mais nos jogos, eu lembrava disso por causa dos jogos. Um exemplo aí. Sempre eu digo pra vocês. Não, mas é que não tem não tirar isso aí. E esse daqui é do jogo. Animes que eu posso indicar pra vocês assistirem. O Knights of Sidonia vale muito a pena. O Dragon Ball não precisa nem indicar. Né? O Digimon também não. Né? E o Gangsta também curti pra caramba, velho. Overlord também parece bem legal a história, mas... Ah, já falou da temporada toda, porque aí já poupa a gente de falar também. Mano, o que a gente falou aqui, vocês podem assistir que vale a pena. Então, isso aí. Praticamente o né? Quebrando um pouco o protocolo nosso aqui. A gente já fez as considerações finais nos próximos... Tá tudo pronto, já que a gente já falou exatamente do que a gente ia achar mesmo, então... Então, assim... Cara, caso vocês tenham alguma dúvida ainda do que assistir... Meu, é simples. Dou três opções interessantes pra vocês. O God Eater... Sim. O Gakou, que eu falei. E o Game of the Place. Vocês já viram Game of the Place? Muito bom. Não. Posso interromper você? Muito bom. Fala à vontade, meu querido. Mais um, não tem problema. Não. Tem um anime, cara. Eu até ia falar sobre ele, mas é que ele é tão curto que nem dá pra falar muito, que é o Akakuzaki. É um anime de tipo 3 minutos cada episódio, velho. É uma tirinha, não é um anime. Conta a história de uma menina voltando no dia de trabalho dela e indo comer. Só isso. Todos os episódios é a mesma coisa. Bom, agora, gente, conforme tinha falado aqui, infelizmente nós temos uma notícia ruim logo no final do cast, né? Que é relacionado a um dos temas que o Álvaro trouxe, que é Cavaleiros do Zodíaco. Infelizmente, o dublador brasileiro do Ryoho de Dragão, do Ômega, o Antônio Akira, ele infelizmente chegou à sua morte cerebral e fica aí os nossos pêsames para a família. Sentimentos a todos. O cara faleceu. Não, ele teve morte cerebral, né? Basicamente isso. Ele teve uma bactéria que atacou o sistema todo. Né? Teve morte cerebral. Caralho. Fica aí a nossa homenagem a ele. Momento tenso. É, acontece. É a vida, né? Se lá vi. Uhum. E agora, logo de cara, eu já agradeço a presença do Marcos como nosso convidado. Agradeço muito porque contribuiu pra caramba com a gente. Imagina, e vai participar de novo. Prazer. Hein? Eu já senti isso já. Ah, pode chamar, cara. Estamos aí. Tranquilidade. Agora nós vamos para nossa leitura de e-mails e comentários das redes sociais. Olá, galera, agora a nossa leitura de e-mails e comentários das redes sociais. Começamos aí com... temos dois e-mails dessa vez. Começamos com o primeiro, Zé. Manda a bala aí, mano. Eu vou ler a cartinha do nosso ouvinte, Chico, o cara que mais participa do cast aí, tirou o posto do Fernando, né? É, eu posso dizer aí que o Chico agora é atualmente o nosso ouvinte número um aí. Ah, mano, o cara é zica mesmo, velho. Francisco Miller, 26 anos, programador RS, lá do Rio Grande do Sul. É gaúcho, tchê. Tu tem que... Tu tem que ler com sotaque? Mano, tô a garganta fodida do jeito que eu tô, velho. Tô fazendo muito lendo normal aqui. É? Tá osso, velho. Mas eu tô melhorando pra gravar o cast aí. Manda bala aí, mano, manda bala. E aí, pessoal do Animesphere, parabéns Zé e Jorge pela escolha das músicas. Achei a lista de vocês ficou bem variada, misturando alguns grandes clássicos com excelentes músicas de animes atuais. Pô, foi bem louco mesmo, eu tava ouvindo o cast depois, mano. Ficou foda. É, eu mano, curti pra caralho também. Realmente. Você que não participou, né, Arvo? Eu que não participei, curti pra caralho. Cara, eu tava com tanto... com tanta música pra falar, né, que vai ficar pro próximo. Não, mano, e aí... esse cast eu acho que é um que a gente vai repetir logo, logo, velho. Ah, vai, porque ele fez sucesso, cara. Pode ele ter fez, certeza. Todo mundo comentou. E foi legal pra caramba de gravar, velho. Realmente. Vai ter uma versão 2, 3, 4, pode ter toda certeza. É ser o pancadão da Animesphere Remix 2 logo, logo. Não, pancadão não, velho. Pancadão não, não. Pode falar Remix Dubbed, qualquer Stape, coisa. Né? É. Mixtape. É, pode falar mixtape da Animesphere, é isso. Você lembra das mixtapes antigamente, velho? O pessoal gravava... É só você lembrar mixtape aí na uma referência mais recente. É... Guardiões da Galáxia. Pois é. Mas vamos lá, ó. É isso aí. É... os animes que não foram citados, só não assisti K-On! E Sidonia. Mano, acabou o e-mail do... Falou o beat de Knights of Sidonia, vamos lá. O cara não assistiu Sidonia, velho. Que está mofando na minha lista do Netflix. Mano, vocês estão ficando malucos, cara. Para o que tá fazendo agora e vai assistir o Knights of Sidonia. Olha, essa leitura de e-mail saiu bem depois da gravação, então eu posso corrigir o que eu disse na gravação. Eu ia assistir o Knights of Sidonia, eu já terminei a primeira temporada. Porra, o Jorge já terminou e ele nem conhecia o negócio. Eu tenho que ver essa porra. Mano, o negócio é foda, velho. Se você assistir um episódio, você assiste a temporada inteira, velho. Exatamente, eu comecei a assistir na Netflix aí. É, depois eu vim assistindo em casa com os downloads aí pela locadora do Paulo Coelho. Mano, sem zoeira. Eu assisti 2 episódios no meu horário de almoço na empresa. E antes de eu começar a editar o cast na segunda-feira, porque o fim de semana eu também sou filho de Deus e descansei, mano, eu peguei do episódio número 3 até o 12, sem parar. Mano, é foda, velho, é foda. Eu só não comecei a assistir ainda a segunda temporada, mas mal mano, posso esperar tá perdendo. Pra isso. Sabe o que é o foda de assistir a segunda temporada? Que vai demorar pra caralho pra sair a terceira, velho. Só ano que vem. É, mano. Mas, meu... é, vou assistir de novo, velho. As duas temporadas. Outro que veio de indicação aí do cast que eu tô assistindo e tô gostando pra caramba é Overlord, cara. Só tá no quarto episódio por enquanto, mas de 13 que vão ser lançados? Maluco. Ô, Jorge. Tá muito louco. Mas você tá dando spoiler, você tá dando spoiler do próximo cast, cara. Mas deixa eu terminar aqui. Né? Sim, mano. A gente tá gravando a leitura de e-mail do episódio de música, velho. Sim, mas ele vai estar no final do cast. Vai ser colocado no final do cast, então não é. Ah, pois é, vocês acabaram de ouvir o cast de indicações, então. Todas. É. Vamos lá, Zé. Deixa de besteira e continua lendo o e-mail do Chico aí. Confesso que fiquei tão fissurado em Sword Art Online que li a primeira light novel na época que acabou a primeira temporada. Sword Art é foda também. É, Sword Art que eu pretendo ler ou assistir também. Mano, tem na Netflix também, velho, a primeira temporada, que na verdade são duas. Vale a pena, mano. É, aqui vai minha mini lista das músicas que curto. Hunter vs Hunter, Taiyo wa Yoru mo Kagayaku. Sou mega fã desse anime, um dos melhores que já vi. E ele passou, mano, o linkzinho do YouTube aí. Aí sim. É, Dodge Hack Roots, Bloody Roots. City Round. É, por favor, me diga que alguém mais curte esse anime. Acho muito legal, mas parece que só eu conheço. Cara, qual que é o nome? Dot Hack Roots. Não conheço. Cara, tem um jogo do Play 2, velho, que é muito foda, mano. Muito foda do Dot Hack. Olha, eu não cheguei a ver o anime, mas o jogo é foda, mano. Olha, eu não conheço o Dot Hack Roots, mas eu tenho o mangá do Dot Hack Sign, que também é da mesma saga, por mais que a história seja diferente. É a mesma pegada, eu acho, cara. Mas, meu, essa é uma boa pedida aí pra gente gravar cast também, cara. Uhum. Força a gente a assistir. Fica a dica. É isso aí. E a trilha do Code Geass é Yukio Seishunka. Nossa, esse é um dos encerramentos que escutei por muito tempo depois de ter assistido ao anime. Meu, sabe um negócio que eu tenho que assumir pra vocês, velho? Eu odeio encerramento de anime, cara. Ah, cara, tem uns que são legais. Ah, sabe por quê? Geralmente eu assisto de 4 em 4 episódios, né? Aí acaba que fica repetindo direto, mano. É igual aconteceu daquela abertura do Beck, mano. Nossa, eu peguei um ódio, velho. Ah, mas tipo assim, eu pelo menos eu vejo o primeiro, né, a abertura e o encerramento logo do primeiro episódio. Depois eu corto tudo, não vejo mais. Ah, é também. Eu vejo quando muda. É, eu só dou uma olhadinha às vezes só se mudou alguma coisa, mas eu não vou ficar. Você só vê uma vez só, né, cara? Exatamente. É que geralmente eu assisto pelo Crunchyroll ou eu assisto pela Netflix. Aí tem que ficar pulando, sabe? E não tem ferramenta pra pular automático a abertura. Por essas e por outras que, pra pular automático, eu baixo na locadora do Paulo Coelho e utilizo o meu KM Player. É bom. É bom. Aí ele finaliza aí o e-mail dele com parabéns pelo cast e até o próximo. Chiquinho, muito obrigado aí pelo e-mail. Chiquinho. Obrigado mesmo por sempre estar participando, acompanhando aí. E, meu, em breve a gente vai ter que conversar sério aí, viu, Chico? É isso aí. Uma participaçãozinha aí que a gente vai precisar de você. É isso aí. E agora o próximo e-mail, o segundo e último, né? Álvaro, manda uma bala aí, mano. Gente, manda mais e-mail, por favor. Eu vou ler aqui agora. Salve, galera do Animesphere, beleza? Olha eu aqui de novo. O Andrei Matos, 22 anos, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Só pra tirar uma dúvida, sou eu sim que participei do Fala Seu Texugo com o Leo Lopes. Tava de bobeira depois de uma gravação e resolvi tentar a sorte e participei. Sortudo, esse filho da puta. Eu também consegui fazer o hangout do dia do podcast com o Léo Lopes. O vídeo tá lá o no hangout, YouTube. Eu vi o vídeo, sei lá. Eu vi o... E o Léo Lopes é gente boa pra caramba, mano. Ele deixou eu fazer o jabá da época no Transmimento Cast. Mano, foi muito louco. Vamos lá, então. Agora falando do Animesphere 8, que foda. Aberturas e encerramentos marcam demais qualquer fã de anime. Enfim, Como vocês disseram, é um episódio que eu deixarei guardado para ouvir sempre que lembrar. E vale a pena mesmo, porque ele tem altas músicas muito legais ali. É, uma que senti falta foi a uma que eu também adoro, e ele falou que também, é a abertura da primeira temporada do Yu Hakusho. Que, se eu tivesse, eu ia ter falado. Viu? Quem mandou você não vir gravar, né? Não fui, não. Não tinha como. Desculpa. Não tinha como. Eu não tinha internet. Você queria gravar isso como? Mas realmente, a abertura é muito foda. É, não. Todas as músicas do Yu Hakusho são muito fodas. O anime é foda. Tudo é foda. Quando quiserem, os dudes estão apostos para desenvolver essa parceria bacana com vocês aqui. Grande abraço e até mais ver. André Matos, do Dudes. É isso aí, Andrei. É nóis, mano. A gente vai conversar direitinho aí, porque os Dudes e o Animesphere tem muita coisa em comum e um vai ajudar o outro com toda certeza. Pode ter certeza. Eu tenho escutado eles lá, eu tenho curtido pra caralho já os casts. Eu escutei uns antigos, mas esses últimos dois aí me chamou mais a atenção. Tá bem legal, cara. Tá, mano, bem divertido. Mano, eu racho o bico, velho. Meu, eles têm uma pegada de humor, meu. É muito louco, meu. Muito louco. A gente tem que fazer logo essa suruba podcastal aí, velho. Ui. Nossa. Fazer amor. De madrugada. Que isso, mano. Que isso. Bom. Ai, Alva, não senti tanto na falta no cast. Eu voltei. Bom, agora, né, vamos ao nosso momento divulgação, né? Momento divulgação. Agora é a minha parte, por mais que eu não li uns e-mails, mano. O que vocês estão esperando para participar da promoção do Dragon Ball Xenoverse? O que vocês estão esperando, cara? Estão esperando vender pra alguém na feira do rolo esse jogo aí, velho. Entrei na feira da fruta. Mano, eu que a feira da fruta tem. Mano, a promoção é muito fácil, cara. É só você curtir a nossa página do Facebook, que logo daqui a pouquinho eu falo o endereço pra vocês. Você compartilha a postagem da imagem e chama a galera pra curtir. O primeiro compartilhamento da promoção que chegar a 100 curtidas vai ganhar o jogo. Depois o Zé entra em contato com o ganhador e pede aí a conta da Steam pra poder mandar o jogo. É simples assim, cara. Não, e tem a pessoa ainda, velho. Né, e tem um lá que já tá quase ganhando. Ele tá com 80, acho que 85, 86 curtidas já. É, mas deu uma parada, tá quase, velho. Não, parou, deu uma parada, tudo. Então eu acho que, meu, se alguém começar hoje aí, consegue ganhar, é fácil. Então, os caras do... Já aproveitando o jabá aí também, os caras do Dudes lá, eu mandei pra eles e eles fizeram um jabazinho dessa promoção aí. Eles falaram lá, pediram pra seguir na página, mas até agora não resolveu muito, não. Não, vamos dizer o que é verdade, né? Depois do Álvaro ter divulgado lá junto com os Dudes, a gente ganhou pelo menos mais duas curtidas. Não, mano, tem que bombar isso aí, velho. Na página, mas calma, é... Como diria o nosso grande amigo Jack Stripador, vamos por partes, né, velho? Mas, enfim, não perca, velho. Esse jogo é muito foda, eu vi pelos gameplays, eu tô me esforçando pra comprar. O Zé pode falar melhor, porque ele tem o dele. Eu fechei já o jogo, já, mano. Tô platinando agora. Tá platinando? Beleza. Tô. Falta pouca coisa, velho. E, olha, vale a pena, hein? E a dica, hein? Aprende lá a explosão de energia que carrega o Ki, aí, meu, vira Super Saiyajin, o bagulho fica louco. É isso aí. Se ninguém ganhar essa porra, eu vou pegar pra mim. Se ninguém ganhar essa porra... Tá na minha conta, moço. Então. Se ninguém ganhar essa porra, eu dou dinheiro pro Zé e o Zé passa pra minha conta. Caralho. Agora... A gente tira para o ímpar. Né? Mano, não, velho, vocês vão brigar na lama e quem ganhar vai levar o... Não, pode dar pra ele. Só de fuder em casa. Pode dar pra ele, deixa quieto isso aí. É, Zé, dá pra mim. Tudo de boa, não quero brigar na lama. Sai pra lá, moço. Tá lá, Zé, ele tá pedindo com tanto jeitinho. Ai, quietinho não. Depois desse momento, Prolage, pra você que é roots, que gosta dos modos antigos aí de se comunicar aqui com o podcast, mande cartas pra gente. Mano, se alguém quiser mandar uma carta, eu passo meu endereço, velho. Mas você que não quer ser tão roots assim, manda um e-mail aí pra contato@firefalcon.com.br. Mano, se alguém mandar uma carta pra mim, velho, eu dou um jogo na Steam, velho. Ai, meu Deus. Vou te mandar uma carta, velho. Não, tem aqueles joguinhos de R$2 lá, velho. Já era. Agora, você que também gosta de ver o nosso site aí, o firefalcon.com.br, além do Animesphere tem as outras coisas, você pode ir lá no post do episódio e fazer o seu comentário, né? Aí você que é ligado mais ao popular, ao que gosta mais de estar com o povão, você pode ir até o Facebook e postar lá, tipo, comentar lá na nossa página no www.facebook.com/animesphere.podcast. Pessoal, deixa eu te interromper um pouquinho aí, Jorge. Sem problema. Mandem sugestões de música para o nosso próximo mixtape Animesphere aí. Você que é mais moderno, que gosta de fazer os comentários apenas em 140 caracteres, basta seguir a gente aí no Twitter, @ff_animesphere. FF por causa do quê? FF por causa do site. E você, mano, não esquece. Você quer ver o seu anime do coração aqui no nosso Animesphere? Manda a sua sugestão, cara. A gente tem uma lista bastante grande pra fazer, mas a gente releva todas as sugestões de todos os nossos ouvintes que quiserem dar a sua sugestão. Pode ter toda certeza disso. Claro. E se alguém sugerir que Knights of Sidonia, vai ter o cast também. Mesmo não sugerir, vai ter. Esse já vai ter. Já vai ter de qualquer jeito. Mesmo não sugerir. Deixa você falar. Não, mas agora eu também quero. Eu vi que o negócio é bem legal mesmo. Cara, então vou ter que assistir, mano. Essa porra mesmo. Mano, você não vai ter. Você vai ter orgulho de assistir, velho. Tá certo. Mano, agora não dá. Eu tô preparando pra outro cast. Mano, eu só tenho uma coisa. Independente de vocês quererem ou não, Knights of Sidonia no Animesphere vai ter do mesmo jeito. Vai ter, se reclamar, vai ter duas vezes aí. Se reclamar, vai ter a segunda temporada logo de cara. Exatamente. Dá pra fazer um duo com os dois, porque são dois curtinhos, né? É. Enfim, agora, juntando com o podcast, esse negócio vai ficar gigantesco aí. Claro. É sempre legal ter coisas grandes. Arregaça o pano de dados do povo aí, velho. Mas no mais, eu agradeço a todos vocês que mandam ou não mandam e-mails, que nos ouvem, né? E um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Um beijo a todos os nossos 5 ouvintes aí. É? Até mais. Um abraço e um beijo aqui na testa de todo mundo. Até mais, galera. Até mais.